percebi, sentir em meu peito um amor que nunca senti. Vi no teu olhar que eras pra mim. Se você aceitar, prometo te amar até